Fecheiro 121. As suas mãos ergueram-se e envolveram a caneca, surpreendendo. Ele esperava a dor de dedos partidos, a carne dormente. Mas as suas mãos estavam intactas e a funcionar. Estendeu a mão automaticamente para a cavidade no seu pescoço, esperando dor e um assobio de âmbar, e tateou, incrédulo, a carne firme que havia ali. Respirou e o ar sibilou pelo nariz e desceu-lhe pela garganta abaixo. O mundo deslocara-se em seu redor e alinhara-se novamente. Estava sentado num tipo de cabana decrépita. Havia várias pessoas na cabana e outras a espreitar da porta. A maioria era negra, todos andrajosos e nenhum dos rostos parecia amistoso. A mulher que lhe dera água parecia amedrontada. Ele tentou sorrir-lhe e tossiu outra vez. Ela ergueu os olhos para ele por baixo do trapo amarrado à volta das têmporas. E Roger viu que o branco dos seus olhos estava um escarlate, as bordas das pálpebras vermelhas e inchadas. Os dele deviam estar iguais pela sensação que tinha. O ar ainda estava pesado de fumo. E ele conseguia ouvir os estalidos distantes dos bambus a rachar-se com o calor, o ronco agonizante do fogo. Algures, próximo dali, um pássaro gritou outra vez, assustado. Depois silenciou-se abruptamente. Alguém conversava perto da porta em sussurros sibilantes. Os homens que conversavam, não, discutiam. Olhavam para ele de vez em quando, os rostos, máscaras de medo e desconfiança. Começara a chover. Ele não conseguia sentir o cheiro da chuva. Mas o ar fresco atingiu-lhe o rosto e ele ouviu o tamborilar dos pingos no telhado e nas árvores lá fora. Sorveu o resto da água, depois estendeu a caneca à mulher. Ela encolheu-se e recuou, como se ele pudesse estar contaminado. Ele colocou a caneca no chão, meneando a cabeça para ela e limpou os olhos com as costas do pulso. Os pelos do seu braço estavam chamuscados, esfarelavam-se ao toque. Esforçou-se para entender as palavras, mas não ouvia nada além dos sons inarticulados. Os homens não estavam a falar inglês, nem francês ou gaélico. Ele ouvira alguns dos novos africanos trazidos de Charleston para venda no mercado do Wilmington a conversar entre si exatamente naquele tipo de murmúrio rouco, sigiloso. Alguma língua africana, ou mais do que uma. A sua pele estava empolada, quente e durida em vários lugares, e o ar na cabana estava tão quente e sufocante que o suor lhe escorria pelo rosto, juntamente com as lágrimas, mas sentiu um calafrio na base da espinha ao compreender onde estava. Não estava numa quinta. Não havia nenhuma plantação tão longe nas montanhas. As pequenas quintas isoladas, como as que havia ali em cima, eram demasiado pobres para ter escravos, quanto mais tantos assim. Alguns índios mantinham escravos, mas não negros. Só havia uma resposta possível. Uma resposta confirmada pelo comportamento deles. Os seus captores, salvadores, eram, portanto, escravos fugidos, vivendo ali em segredo. A liberdade deles, e talvez as suas vidas, dependia desse segredo. E ali estava ele, uma ameaça viva a isso. As suas entranhas gelificaram-se ao perceber o quanto a sua situação era delicada. Até o iam salvado do fogo? Se o fizeram agora, deviam estar arrependidos, a julgar pela expressão dos homens à porta. Um deles destacou-se do grupo, aproximou-se e agachou-se diante dele, empurrando a mulher para o lado. Olhos negros e semicerrados percorreram-no, do rosto ao peito e outra vez para o rosto. Quem és tu? Ele não achava que o agressivo interlocutor, quisesse saber como é que ele se chamava. Em vez disso, ele queria saber o objetivo de Roger. As possibilidades atravessaram a mente de Roger. Qual a mais provável de o manter vivo? Não um caçador. Se achassem que era inglês e estava sozinho, certamente o matariam. Poderia fingir ser francês? Um francês não lhes pareceria tão perigoso, talvez. Pestanejou com força para clarear a visão e estava a abrir a boca para falar «Je suis français, un voyageur», quando sentiu uma dor aguda no meio do peito que o fez engolir ar com força. O metal do astrolábio queimara-o no incêndio e pequenas bolhas tinham surgido e rebentado sob ele, colando o objeto a ele com o seu fluido pegajoso. Agora, quando se mexeu, o peso do instrumento soltou-se, arrancando as tiras de pele com ele e deixando uma área em carne viva, latejando no meio do seu peito. Ele enfiou dois dedos pela gola da camisa e cuidadosamente puxou para cima a tira de couro. Agrimensor, grasnou, forçando as sílabas pelo nó de fuligem e cicatrizes na sua garganta. How? O interrogador olhou espantado para o disco de ouro, com os olhos esbugalhados. Os homens, junto à porta, empurraram-se e acotovelaram-se, tentando aproximar-se para ver. Um deles estendeu a mão e agarrou o astrolábio, arrancando-o por cima da sua cabeça. Ele não fez nenhum esforço para reter o instrumento, mas recostou-se, aproveitando a preocupação deles com o ostentoso objeto para posicionar-se melhor. Esforçava-se para manter os olhos abertos, contra a vontade irresistível de fechá-los com força. Até a suave luz do dia que entrava pela porta era dolorosa. Um dos homens olhou para ele e disse algo em tom ríspido. Dois deles moveram-se imediatamente entre ele e a porta, os olhos injetados, fixos nele, como basiliscos. O homem que segurava o astrolábio gritou alguma coisa, um nome, pensou Roger, e houve um movimento à porta, alguém abrindo caminho entre os espectadores ali amontoados. A mulher que entrou parecia-se muito com as outras, vestida com farrapos, molhados da chuva, com um pedaço de pano amarrado à volta da cabeça, escondendo o cabelo. Mas havia uma grande diferença. As pernas e os braços finos que se projetavam do vestido tinham o tom queimado, castigado e com sardas de uma pessoa branca. Ela olhou fixamente para Roger, mantendo os olhos fixos nele, enquanto se movia para o centro da cabana. Somente o peso do astrolábio na mão dela foi capaz de lhe afastar o olhar dele. Um homem alto e descarnado, com um único olho, adiantou-se. Aproximou-se da mulher, tocou no astrolábio com um dedo e disse alguma coisa que soou como uma pergunta. Ela abanou a cabeça devagar, percorrendo as marcações em redor da borda do disco com um fascínio intrigado. Em seguida virou o instrumento. Roger notou os seus ombros enrijecerem-se quando ela viu as letras gravadas no disco e uma centelha de esperança acendeu-se no seu peito. Ela sabia. Ela reconheceu o nome. Especulara sobre se eles sabiam o que era um agrimensor. Poderiam concluir que a palavra significava que havia pessoas à espera de resultados. Pessoas que viriam à procura dele se ele não regressasse. Do ponto de vista deles, não poderia haver nenhuma vantagem em matá-lo se outros viessem à sua procura. Mas se a mulher conhecia o nome James Fraser... A mulher lançou um olhar duro e repentino para Roger, totalmente em desacordo com a sua hesitação anterior. Aproximou-se dele, devagar, mas aparentemente sem medo. Você não é o James Frazer, disse ela. E ele sobressaltou-se, perplexo com o tom da sua voz, clara, mas a ceciar. Um defeito de quem fala, apoiando a língua nos dentes. Ele pestanejou e se me cerrou os olhos. Depois levantou-se devagar, protegendo os olhos para a ver contra a claridade que entrava pela porta. Ela podia ter qualquer idade entre 20 e 60 anos, embora no cabelo castanho claro que aparecia na sua testa não tivesse nenhum fio branco. O seu rosto estava marcado de rugas, mas de dificuldades e fome, pensou ele, não da idade. Ele sorriu-lhe deliberadamente e a sua boca alargou-se num reflexo, um trejeito hesitante, mas mesmo assim suficiente para ele ver, de relance, os seus dentes da frente partidos em ângulo. Semicerrando os olhos, vislumbrou a cicatriz fina de um corte sobre uma das sobrancelhas. Ela era muito mais magra do que Claire havia descrito, mas isso não era de admirar. Eu não sou o James Frazer, concordou ele roucamente, parando para tossir. Pigarreou, expelindo mais fuligem e catarro. Cuspiu, virando-se educadamente. Depois virou-se novamente para ela. Mas você é Fanny Beardsley, não é? Ele não tinha a certeza, apesar dos dentes, mas o olhar de assombro que atravessou o rosto dela diante dessas palavras era uma incontestável confirmação. Os homens também conheciam aquele nome. O homem cego de um olho deu um rápido passo à frente e segurou a mulher pelo ombro. Os outros aproximaram-se ameaçadoramente. O James Frazer é o pai da minha mulher, disse ele, o mais rápido possível, antes que lhe pusessem as mãos em cima. Quer saber sobre a criança? O olhar de desconfiança desapareceu do rosto dela. Ela não se moveu, mas uma expressão tão voraz subiu aos olhos dela que ele teve de se conter para não recuar. Fanny? O homem alto continuava com a mão no ombro dela. Acercou-se ainda mais dela, o seu único olho dardejando de um lado para o outro, com desconfiança. Da mulher para Roger. Ela disse alguma coisa quase num sussurro e levantou a mão, cobrindo-a do homem que estava no seu ombro. Toda a expressão desapareceu repentinamente do rosto do homem, como um quadro negro onde passaram um apagador. Ela virou-se para ele, erguendo os olhos para o seu rosto, falando num tom de voz baixo, rápido e urgente. A atmosfera na cabana mudara. Ainda estava carregada, mas um ar de confusão agora misturava-se com a sensação geral de ameaça. Os trovões ribombavam no alto, muito mais alto do que o barulho da chuva, mas ninguém prestava a menor atenção a isso. Os homens perto da porta entreolharam-se depois, franzindo o cenho. Olharam para o casal que discutia em sussurros. Um relâmpago cintilou, silencioso, o clarão emoldurando as pessoas na porta em silhuetas escuras. Ouviu-se um murmúrio de vozes lá fora, sons de perplexidade, outro estrondo de trovão. Roger permaneceu imóvel, reunindo as forças. As suas pernas pareciam de borracha. E embora respirar ainda fosse uma alegria, cada respiração ardia e queimava nos seus pulmões, ele não iria longe nem rápido se tivesse de correr. A discussão parou abruptamente. O homem alto virou-se e fez um gesto incisivo na direção da porta, dizendo alguma coisa que fez os outros homens resmungarem de surpresa e desagrado. No entanto, foram-se embora devagar e com muitos bulícios de reprovação. Um homem baixo, com o cabelo cheio de nós, olhou furiosamente para Rogers, arreganhou os dentes e passou a beira da mão pela sua garganta com um som sibilante. Com um pequeno choque, Roger viu que os dentes do homem eram pontiagudos. Mal a porta desmantelada se fechou atrás deles, a mulher agarrou pela manga. Conte-me, disse ela. Tenha calma. Ele tossiu outra vez, limpando o cuspo da boca com as costas da mão. A sua garganta estava queimada. As palavras pareciam brasas forçadas de seu peito. Tire-me daqui. Depois eu conto-lhe tudo o que sei. Conte-me. Os dedos dela fincaram-se-lhe no braço. Os seus olhos estavam injetados do fumo e as íris castanhas brilhavam como carvão em brasa. Ele abanou a cabeça a tossir. O homem alto empurrou a mulher para o lado, agarrando Roger pela camisa. Alguma coisa reluziu com um brilho opaco, demasiado perto do olho de Roger, para que ele pudesse ver com clareza. E no meio do cheiro a queimado, ele sentiu o fedor de dentes estragados. Diz-lhe, ou eu arranco-te as entranhas. Roger estendeu o braço entre eles e, com esforço, empurrou o homem para trás, cambaleando. Não, disse obstinadamente. Tira-me daqui. Depois eu conto. O homem hesitou, agachou-se, a lâmina da faca oscilando num pequeno arco de incerteza. O seu único olho dardejou para a mulher. Tens a certeza de que ele sabe? A mulher não tirara os olhos do rosto de Roger. Anuiu com a cabeça devagar, sem desviar o olhar. Ele sabe. Era uma menina. Roger olhou para ela sem pestanejar, lutando contra a vontade de pestanejar. Isso você sabe. Ela está viva? Tirem-me daqui. Não era uma mulher alta nem corpulenta, mas a sua ânsia parecia preencher todo o espaço da cabana. Ela tremia, os punhos cerrados ao lado do corpo. Olhou fixamente para Roger por mais um minuto. Depois girou nos calcanhares, dizendo alguma coisa violenta para o homem, na estranha língua africana. Ele tentou argumentar, mas em vão. A torrente de palavras da mulher atingiu-o como a água de uma mangueira de incêndio. Ele ergueu as mãos numa rendição frustrada. Depois estendeu os braços e arrancou o trapo da cabeça da mulher. Desfez os nós com dedos rápidos e ágeis e enrolou-o na forma de uma venda, murmurando baixinho. A última coisa que Roger viu, antes do homem lhe pôr a venda, foi Fanny Beardsley, o cabelo em inúmeras trancinhas sebosas à volta dos ombros, os olhos ainda fixos nele, queimando como brasas. Os seus dentes partidos estavam à mostra e ele pensou que ela o morderia se pudesse. Eles não partiram sem discutir. Um coro de vozes enfurecidas cercou-os durante algum tempo e mãos puxavam-lhe as roupas e os membros. Mas o homem de um só olho ainda tinha a faca. Roger ouviu um berro, uma confusão de pés e corpos junto a ele e um grito agudo. As vozes calaram-se e as mãos pararam de tentar agarrá-lo. Continuaram a caminhar, a sua mão no ombro de Fanny Beardsley para se guiar. Ele achava que era um pequeno povoado. Pelo menos demorou pouco tempo antes de sentir as árvores cercarem-no novamente. Folhas roçavam-lhe o rosto e o cheiro de resina era intensificado pelo ar quente, fumarento. Ainda chovia com bastante intensidade, mas o cheiro do fumo estava em toda a parte. O terreno era cheio de altos e baixos, com camadas de folhas bolorentas, pontuadas de pedras protuberantes, tocos e galhos caídos. O homem e a mulher trocavam comentários de vez em quando, mas rapidamente se calaram. A sua roupa ficou encharcada e colava-se-lhe ao corpo. As costuras das suas calças enfolavam-lhe a pele à medida que ele andava. A venda estava demasiado apertada para que ele pudesse ver alguma coisa, mas a luz penetrava pela borda e por ela podendo avaliar a hora do dia. Achou que tinham deixado a cabana a meio da tarde. Quando finalmente pararam, a luz já desaparecera quase por completo. Ele pestanejou quando a venda lhe foi retirada, a repentina inundação de luz, compensando a falta de claridade reinante. Era final do crepúsculo. Estavam num pequeno vale, já parcialmente imerso na penumbra do anoitecer. Olhando para o alto, viu o céu, por cima das montanhas, a queimar em vermelho e laranja, a névoa do incêndio iluminada, como se o mundo ainda estivesse em chamas. Diretamente por cima dele, as nuvens tinham-se fragmentado e uma nesga do céu absolutamente azul resplandecia suavemente, iluminado por estrelas vespertinas. Fanny Beardsley encarou-o, parecendo menor, sob a copa de um gigantesco castanheiro, mas cada parte do seu corpo tão determinada como na cabana. Ele tivera tempo de sobra para pensar no assunto. Deveria dizer-lhe onde a criança estava ou deveria alegar não saber? Se ela soubesse, tentaria resgatar a criança? E se assim fosse, quais seriam as consequências para a criança, para os escravos fugidos ou mesmo para Jamie e Claire Fraser? Nenhum dos dois dissera nada sobre os acontecimentos que haviam transpirado na fazenda dos Beardsley, além do simples facto de que Beardsley morrera de um ataque de apoplexia. Roger, entretanto, estava suficientemente familiarizado com ambos para tirar conclusões silenciosas do rosto transtornado de Claire e do rosto impassível de Jamie. Ele não sabia o que acontecera, mas Fanny Beardsley sabia. E poderia ser alguma coisa que os Fraser preferissem que continuasse em segredo. Se a senhora Beardsley reaparecesse em Brownsville reclamando a filha, certamente seriam feitas perguntas. E talvez não fosse bom para ninguém que elas fossem respondidas. No entanto, o céu em chamas inundava de fogo o rosto da mulher, e defrontado com a ânsia naqueles olhos ardentes, ele não poderia falar nada além da verdade. A sua filha está bem, começou ele a dizer firmemente, e ela fez um pequeno ruído estrangulado no fundo da garganta. Quando ele terminou de contar o que sabia, as lágrimas rolavam-lhe pelo rosto, desenhando caminhos na fuligem e na poeira que a cobriam, mas os seus olhos continuavam arregalados, fixos nele, como se pestanejar significasse perder alguma palavra vital. O homem deixou-se ficar um pouco para trás, desconfiado a observar. A sua atenção concentrava-se principalmente na mulher, mas lançava um ou outro olhar para Roger quando ele falava. E no final ficou ao lado da mulher, o único olho brilhante como os dela. Ela ter o dinheiro? Perguntou ele. Falava com a cadência das Antilhas e a sua pele era da cor do mel escuro. Deveria ter sido um homem bonito, salvo por qualquer que tivesse sido o acidente que o privara de um dos olhos, deixando uma bolsa de carne esbranquiçada sob uma pálpebra caída e retorcida. Sim, ela herdou todos os bens de Aaron Beardsley, assegurou-lhe Roger, a respiração áspera na garganta pelo esforço de tanto falar. O Sr. Fraser providenciou tudo. Ele e o sogro tinham comparecido à audiência do Tribunal de Menores, para Jamie testemunhar a identidade da criança. Richard Brown e a sua mulher ficaram com a guarda da criança e com os seus bens. Eles deram o nome de Alicia à menina. Se das profundezas do afeto ou da indignação ele não sabia. Não importa, ela negra? Ele viu o olhar do escravo de um só olho voltar-se para Fanny Beardsley e depois desviar-se. A senhora Beardsley percebeu o tom de incerteza na voz do homem e virou-se para ele como uma víbora a atacar. Ela é tua, gritou ele. Não poderia ser dele. Não poderia. Sim, tu dizes, retorquiu ele, o rosto sombrio de ressentimento. Eles dar dinheiro para a menina negra? Ela bateu com o pé no chão, sem ruído, na terra, e começou a bater nele. Ele endireitou-se e desviou o rosto, mas não fez nenhuma outra tentativa de escapar à sua fúria. Tu achas que eu a teria deixado? Jamais a teria deixado, se ela fosse branca. Se houvesse qualquer possibilidade de ser branca, vociferou ela e começou a dar-lhe socos, golpeando nos braços e peito. A culpa foi tua. Foi por tua causa que a deixei. Tua e daquele maldito negro. Malditos sejam. Foi Roger quem lhe agarrou os pulsos descontrolados e os segurou enquanto ela se debatia, deixando-a gritar histericamente até ficar rouca, antes de finalmente se desfazer em lágrimas. O escravo, que observara tudo isto, com uma expressão entre vergonha e raiva, ergueu um pouco as mãos para ela. Foi um movimento quase imperceptível, mas suficiente. Ela virou-se no mesmo instante e atirou-se-lhe nos braços do seu amante, soluçando no seu peito. Ele envolveu-a desajeitadamente com os braços e apertou-a contra si, balançando-se para a frente e para trás nos calcanhares nus. Parecia envergonhado, mas a raiva tinha-se desfeito. Roger pigarreou, fazendo uma careta ao sentir dor. O escravo ergueu os olhos para ele e anuiu com a cabeça. Vai embora, homem, disse ele suavemente. Então, antes que Roger se virasse para sair, ele disse: espere. Verdade, homem. A criança está bem? Roger anuiu com a cabeça, sentindo-se indescritivelmente cansado. Qualquer adrenalina ou instinto de sobrevivência que o mantinha em pé até ali tinha-se esgotado. O céu flamejante virara cinzas e o vale desaparecia, desfocando-se na escuridão. Ela está bem. Eles vão cuidar bem dela. Procurou as palavras, querendo oferecer-lhes mais alguma coisa. Ela é bonita, disse finalmente. A sua voz já quase desaparecera, não passava de um débil sussurro. Uma bonita menina. O rosto do homem mudou entre embaraço, consternação e contentamento. Ah! Exclamou. Isso vem da mãe, com certeza. Deu umas palmadinhas nas costas de Fanny Beardsley, delicadamente. Ela parara de soluçar, mas continuava com o rosto enfiado no peito dele, imóvel e em silêncio. Já era quase noite. Na penumbra escura, todas as cores desbotaram. A sua pele parecia da mesma cor da pele do escravo. O homem não vestia nada, além de uma camisa esfarrapada, encharcada, de modo que a pele escura aparecia, em alguns pontos, através do tecido. Usava um cinto de corda, com uma bolsa de tecido rústico presa a ela. Enfiou uma das mãos na bolsa e retirou de lá o astrolábio, devolvendo-o a Roger. Não pretende ficar com isso? Perguntou Roger. Sentia-se como se estivesse dentro de uma nuvem. Tudo estava a começar a parecer distante e indistinto, e as palavras chegavam até ele como se filtradas através de algodão. O ex-escravo abanou a cabeça. Não, homem. O que ia eu fazer com isso? Depois, acrescentou, torcendo o canto da boca ironicamente, talvez ninguém venha procurar tu, mas o dono disto, talvez ele venha procurar. Roger pegou no pesado disco e pendurou a tira de couro ao pescoço. Teve que fazer duas tentativas. Os seus braços pareciam de chumbo. Ninguém virá procurar, disse ele. Virou-lhe as costas e foi-se embora, sem fazer a menor ideia de onde estava ou para onde deveria ir. Após alguns passos, virou-se e olhou para trás. Mas a noite já os engolira.